Aí, só Deus sabe os teus corres, tuas caminhadas, meu amigo. O importante é não abaixar a cabeça. Na humildade, na fé, eu sigo na caminhada. Não desisto dos meus corre, não paro por nada. Sempre na correria, sempre me adianto. Correria a mil com o tempo passando. Dá pra perceber quem é quem. Quem é verdadeiro a gente sabe muito bem. Sou quem sou e não vou negar. Maloqueiro de primeira não vim te agradar. Dinheiro eu posso não ter, mas não é garantia de me dar pra vencer. Vitória pra mim é superar dificuldades, esconder do lado e conquistar o meu espaço. Em qualquer quebrada, sempre sossegado, procuro respeito para ser respeitado. Só peço para Deus saúde e paz, porque nesse mundão o resto a gente corre atrás. Humildade na fé, guerreira que ainda está de pé. Humildade na fé, quem corre comigo sabe como é. Humildade na fé, só peço forças pra me levantar, que a caminhada há de continuar. Humildade na fé, guerreira que ainda está de pé. Humildade na fé, quem corre comigo sabe como é. Humildade na fé, só peço forças pra me levantar, que a caminhada há de continuar. Desde pivete já sei o que é dificuldade, sou apenas testemunha dessa realidade. Infelizmente é a cara desse nosso Brasil, o que fere mais o nosso orgulho civil. Não é fácil obter a nossa dignidade, mas temos que lutar pela nossa igualdade. Não é fácil superar esse dia a dia, tem que ser firme e forte pra fazer as correrias. Pouco a pouco vou fazendo tudo que eu quero, num mundo onde leal, correndo pelo certo. Procuro pouco a pouco lutar pelo que é meu. Se não pensa assim, o problema é só seu. Provando a cada dia o quanto posso vencer. No trampo, no estudo, forma certa de viver. Mas depende de mim mudar esse presente. Na correria a mil, já segue daqui pra frente. Na humildade na fé, guerreira que ainda está de pé. Na humildade na fé, quem corre comigo sabe como é. Na humildade na fé, só peço forças pra me levantar, que a caminhada há de continuar. Na humildade na fé, guerreira que ainda está de pé. Na humildade na fé, quem corre comigo sabe como é. Na humildade na fé, só peço forças pra me levantar, que a caminhada há de continuar. Na humildade na fé, na humildade na fé, na humildade na fé. Djang, maloca de primeira 2013. Deus vê as correrias de cada um. Importante aí é não abaixar a cabeça, seja qual for a sua treta. É nóis.